Vamos lá, galera. Começa mais um podcast falando sozinho. Hoje estamos aqui com o nosso amigo que acabou de gravar com o pai do Nego Nen, que é o Nimbo Podcast, o Roger. E aqui estamos com ele mesmo. É o Não Use Drogas Podcast. É isso aí, meu amigo, se apresente. E aí, pessoal, beleza? Boa noite para todos os ouvintes aí do lixo da sociedade. Tamo aí. E pode me chamar de Dan, cara. Eu já perdi essa questão da identidade. Pra mim, foda-se mesmo. Se eu ganhar processo, foda-se. 2020 já... Eu pensei que 2020 ia ser o ano que eu ia vencer. Não vai ser mais. Então eu quero que se foda. Pode me processar mesmo. Já falei um monte de merda e é isso aí. Tá na minha conta. Aí, galera, 2020 não tá perdoando ninguém. 2020 é o ano do cancelamento. Ele vai cancelar todo mundo. Se você quiser ganhar dinheiro hoje em dia e você faz podcast na esgotosfera, mais na frente você vai ser cancelado. É assim que eu vejo o Jovem Nerd no futuro. Porra, Jovem Nerd, cara, que isso, cara? Quem escuta esse... Porra, é um bando de... Isso que é foda, cara. Vamos começar já, vamos começar com os preconceitos aqui, ó. Eu acho muito foda, bando, cara, de quando... gordo. Não, é isso, cara. Uma coisa que eu fico assim, eu sei que não acontece com a maioria das pessoas, mas me toca de uma maneira especial, é quando eu vejo o gordo tentando dar pitaco sobre qualquer coisa. Tipo, cara, ninguém tá percebendo que o cara, ele não consegue nem controlar o que ele ingere, ele não consegue controlar o que ele come, e ele quer cagar regra sobre qualquer outra coisa. Vocês têm noção do absurdo que é isso, cara? Não, tipo assim, porque o foda é o seguinte, ele não cometeu um deslize. Não foi uma vez que ele, eu tô com fome aqui, mas não posso comer e comeu. Não foi uma vez, foi durante anos isso, cara. E o cara não teve nem a decência de se esforçar pra emagrecer e ele quer dar pitaco na vida dos outros? Vá a merda, cara. Vá a merda. Respeito nenhum gordo, cara. Radical, zero, mano. Zero respeito. Não, tem que ser assim, cara, radical, pra esses caras aprender. Não é possível. Isso é igualzinho aquele cara do mundo canibal, mano. Isso é igualzinho aquele cara do mundo canibal. Ele sempre gritou que odiava gordo, velho. Eu odeio gordo. Hoje em dia, esse cara aí estaria na lista do cancelamento, com certeza. Né? Ele ia falar, olha, ele não gosta de gordo. Ah, hoje em dia, meu irmão, na boa, cara. É, se eu tivesse as esferas do dragão e pudesse fazer um pedido, eu falaria mate todos que querem cancelamento. Só isso. Mate todos. Exato. Só isso. Pô, cara, eu já fui cancelado várias vezes. Tá um lixo. Oi? Falei. Ah, cancela meu pau no seu cu, porra. Viu, mano? Sai fora. Tá lá no cu, cara. Aí eu já fui cancelado, mano. Muitas vezes, cara. Só contar uma história. Uma vez eu fui cancelado, assim... era a época do futebol feminino, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, nem lembro, ano passado, né? Aí eu tava no Twitter, aí eu fiz uma piada, tipo, a seleção feminina perdeu, a nossa, né, a brasileira. E aí eu fiz uma piada falando assim, de toda essa discussão sobre o quanto que uma mulher recebe e um homem recebe, eu concordo com uma coisa, que mulher não devia receber porra nenhuma pra jogar um futebol merda desse. Falei algo nesse sentido, assim, que era claramente uma ironia. É óbvio que eu não vou defender que a mulher não tem que receber nada, tá ligado? É óbvio. Só que aí um pessoal, cara, deu 5 minutos, teve um monte de textão do pessoal da minha faculdade, cara, falando, ai, não sei o que lá, ó, cara, falei meu nome, foda-se, pau no meu cu também, foda-se. Vou bloquear aqui seu nome. Não, beleza. Aí o que acontece, cara? Aí eu virei cancelado da noite pro dia, cara. Só que o foda, isso que eu acho mais engraçado, a gente poderia até falar disso. Quando eu entrei na faculdade, cara, o primeiro semestre, eu passei o rodo em todas as mulheres da sala. Todas feministas, cara, todas feministas. Aí depois que descobriram que eu não sou um cara que compactua muito com essa coisa, aí me cancelaram, tá ligado? Só que eu acho engraçado, porque, tipo assim, agora pra elas, eu sou um filho da puta. Mas um mês atrás, elas queriam... Quer dizer, elas queriam me dar a buceta. Então, eu vejo que talvez uma coisa não interfere na outra, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de vaidade, sabe? Ah, eu vou ser contra esse cara, porque... eu vou ser contra esse cara, porque esse cara vai contra as minhas ideologias do mundo, sabe? E aí, quando ela é contra, o que que fica no inconsciente, né? O que que fica no subentendido? Acho que ela não daria pra mim, mas ela me deu uma semana atrás, tá ligado? Isso que me deixa muito louco, cara. Por que que as mulheres, elas se privam de viver a vida, né? De se deliciar nos homens gostosos que elas acham por aí, simplesmente porque o cara não concorda com a visão de mundo dela, sabe? Tipo assim, sexo, mano, é biologia. Você não tem que concordar racionalmente com a pessoa se ela é de esquerda ou de direita. Foda-se essa porra. Primeiro que política não vai mudar nada, cara. A gente é só uns bando de classe média. A gente não tem poder nenhum, cara. A gente é só escravo, entendeu? E aí a mina acha que... Não, eu não vou dar pra ele porque ele é de direita, porque ele é de esquerda. Mano, vai tomar no seu cu, porra. Tá ligado? Foda, cara. Verdade. É verdade, cara, mas eu já tive conversas com feministas já. Pelo menos uma, eu tenho até as fotinhas dela aqui. Que delicinha, ai. Maravilhosa essa safada. Aí a gente conversando, ela falando que todo homem era um potencial estuprador e eu todo machistão, não. Não sei o quê, feminismo é uma merda, isso aqui. Até que eu cheguei nela no momento e falei, bom, quer saber de uma coisa? Vamos conversar aqui. Aí começamos a conversar, trocamos uma ideia, ficamos conversando, eu falei pra ela, assim, vamos esquecer um pouco nossas posições, entendeu? Com o que eu apoio, com o que você apoia. Vamos simplesmente deixar nossas vontades falar um pouco mais alto agora. Aí ela foi amolecendo, sabe? Aquela feminista braba, mas bonita, claro. Foi se amolecendo e, porra, queria vir até aqui na minha casa. Não aqui, onde eu moro agora, onde eu morava antes. Queria ir na minha casa e tudo, entendeu? E mandou um monte de foto pra mim, a porra toda. Como é que ela era, isso aqui. E, rapaz, maravilhosa. E muitas vezes você, a mulher, vocês deixam de se pegar, se atracar, porque ninguém dá o braço a torcer, cara. Ninguém chega assim, não, ó. Vamos trocar uma ideiazinha aqui rapidinho, só uma conversa. Só, vamos dar uma chance só de conversar. Só de conversando, cara, pô, mano, dá, funciona. Acho que você tá me entendendo, não tá? Sim, não, com certeza, cara. É porque é no fundo, cara, lá no fundo, no íntimo, na parte mais verdadeira, ela sabe que isso tudo não faz sentido, sabe? Ela sabe que todas essas questões ideológicas, de política, ai, o cara, ele é bolsominion, ele é de esquerda, isso é... Sabe, isso é tão pueril, sabe, que com um minuto de conversa, tu consegue mostrar pra ela, de uma forma indireta, que nem tu fez, que, tipo, isso não vale de nada, sabe, tipo, não tem importância, até porque política nunca vai mudar nada de concreto na nossa vida. É um bando de cara que vive do nosso dinheiro, e que, tipo, cara, isso que é um foda, por que que alguém acha que um político gordo, em Brasília, gordo, detalhe, gordo, em Brasília... Que foi eleito, sei lá, pelo Mato Grosso do Sul. Por que que a gente acha que ele vai mandar na nossa vida e que ele vai conseguir gerenciar nossa vida melhor do que a gente mesmo, sabe? Isso que é foda, o brasileiro, ele tem essa coisa do estado papai, sabe? Ele quer que... Ele nunca se responsabiliza pelas suas atitudes, sabe? Você pode ver, cara, o brasileiro, ele sempre terceiriza tudo. Ele nunca assume de que ele é um fracassado. Ele sempre fala, não... Não é que eu sou um fracassado, é porque a meritocracia não existe, é uma farsa e não sei o quê. Ele nunca assume, cara. Quer dizer, beleza, cara, eu sei que o capitalismo é uma merda, eu sei que tudo que existe no mundo é uma merda, eu sei que existem preconceitos raciais no Brasil, eu sei que existe isso tudo, cara. Mas você vai fazer o quê, cara? Você vai ficar sentado e chorar? Ou você vai mudar a porra da sua vida? E aí, com esse tipo de cultura, com esse tipo de mentalidade, o brasileiro médio, que no meu podcast eu chamo de Clayton, né? O Clayton médio, ele sempre reclama de tudo, ele sempre quer que tudo seja feito pra ele, que ele acaba tendo essa mentalidade fraca e tendo esse tipo de pensamento. Ah, eu não vou me relacionar com ele porque ele é de esquerda, ou ela é de direita, ele é bolsominion. Sabe, cara? Foda-se. Entendeu? Vive a vida, cara. Isso que é foda, cara. Isso que é foda. Você tem que avisar pra ela que piroca não tem partido. Exato, cara. Exato, exato, exato. Minha piroca não é. Minha piroca pode até. Minha piroca pode até tender pra esquerda, cara, mas não é nesse sentido que vocês estão entendendo. Minha mente pode até ser esquerdista, mas minha piroca não tem partido. Olha o jogo, cara. Olha o jogo. Olha o jogo. Usem essa para comer feministas. Eu vou usar essa aí na próxima. Eu tenho certeza que eu vou usar essa na próxima, cara. Cara, é terrível certas coisas. Sim. Como é que tá a quarentena aí, meu amigo? Tá conseguindo se virar? Tá vivendo a vida? Gente, eu não tô conseguindo me virar mesmo, cara. Eu fui mandado embora do meu emprego. Todo mundo é triste. É sério, cara? Eu estou fodido. É, cara. Eu vou pedir doação aqui no meu canal pra ver se me ajuda a não morar na rua, porque tô fodido. Entendeu? Por favor aí, pessoal. Dê uma cesta de alimento aí, ó. Tem o primeiro e-mail na descrição aí, é pra você mandar uma cesta básica pro... Pro nosso amigo aí, ele tá necessitado. Cara, não mande em dinheiro, hein? Não em comida, porque a mulher aqui não vai querer em comida, não. Real. Vai tacar comida na minha cara e falar, eu quero dinheiro. É caralho. Isso aí, cara. Se quiser mandar pra mim também, tá aí meu e-mail aí, pessoal. É, pessoal. Mas não vou esquentar a cabeça, não. Vou agradecer já que o cara aqui me deu 10 pila. Caralho, 10 pila, mano. Ótimo. Maravilhoso. Porra, mano, melhor do que nada. Caralho, imagina. Você está aqui sem fazer nada no seu dia e alguém chega assim, bate na sua porta e fala assim, toma aqui 10 pila pra você, do nada, tipo. Você, hã? Que bom. Que bom, né? Produtivo. O dia já foi devia produtivo. Devia acontecer hoje. Mais, né, cara? Devia acontecer mais nisso no mundo, assim. Se cada um dessa cidade que passasse aqui na minha casa, batesse, jogar e me desse 10 pila, eu tava rico, cara. Tá vendo, cara? Vamos fazer isso, cara. Todo mundo, vou fazer assim, ó. Todo mundo se junta... E todo mundo dá 10 reais pra cada um. Vai todo mundo ficar milionário. Faz uma fila assim, ó. Hoje a gente vai sortear fulano. Pá! Aí, ó, fulano foi sorteado. Seria cada um ótimo, vai dar 10, cara. Seria ótimo. Cada um vai dar 10 reais pra ele si mesmo. Todo mundo da cidade vai dar 10 reais pra ele si mesmo. Fulano fica rico e mete pé. Aí outro fulano ganhou, opa, 10 reais pra ele também. Pô, imagina. A humanidade é... Porra. Caraca, a humanidade é seu lugar muito melhor. Eu acho que a gente tem o novo Nobel da Economia aqui, ó. Só queria falar aí pra todo mundo. Opa. Karl Marx, Adam Smith, esses caras aí, porra, tomando cu. Chato. Esqueçam. Pra boné, cara. Esqueçam eles. Esqueçam. Eu já resolvi os problemas da humanidade aqui agora. Cada um der 10 reais, mano. 10 reais não vai fazer falta pra você. Ou vai? Você quarentena, não sei. Verdade. Pra você não vai fazer falta, mas pra mim vai ser muito bom, cara. É, com certeza, cara. Com certeza. 10 conto dá pra comprar? Dá pra bolar uns 3 fino, cara. Dá pra fazer muita coisa com 10 conto. Fino. Eita, rapaz. Pode falar de drogas como aqui? Como é que é? Pode, ué. Fala aí, cara. Ah, não, mas eu, é porque eu não uso drogas, né? Não, eu não uso drogas. Nem então eu. Esquece isso aí. O fino, eu tô falando de outra coisa. Ah, tô ligado. Mas é, vamos dar uma lida aqui no e-mail aqui, cara. Aproveitar que tá 14 minutos de podcast. 14, né? Pô, vamos ver aí o que esses caras têm a nos dizer. Bom, a gente aqui vai ler 2 e-mails. Primeiro, um vai ser um e-mail normal e o outro vai ser um e-mail fora da casinha, vamos dizer assim. É o e-mail fora da casinha no podcast do esgoto, hein? Caralho. Cara. Vamos lá. Tô curioso. É, vamos lá. Aí, mano, escutei seu último podcast e achei muito bom. Tem uma coisa que vem incomodando e não tem ninguém para pedir uma opinião. Então, trabalhei 2 anos com uma garota, mano, ela era casada. A gente era muito amigo e sempre fiquei babando por ela. Mas ela nunca me deu mole. Acabei um dia mudando de empresa e fiquei 2 anos sem ver ela. Aí, de repente, encontrei com ela na rua e ela me falou que estava solteira. Começamos a conversar no WhatsApp e ela saía comigo. E eu, muito gado, por ser virgem e ter 20 foque, 3 anos... Cara, porra. Virgem, fazia todas as vontades dela, levava ao cinema, pagava tudo. Na minha cabeça já estava tudo encaminhado e já me considerava até namorado dela. Só que descobri que ela estava saindo com vários outros caras. É, quem, mano, diria? Ninguém desconfiava. Desculpa, tá? Essa é a realidade. Desculpa. Sim, cara. Fiquei em negação e continuei saindo com ela. Até que ela parou de aceitar meus convites para sair e começou a ser fria e não respondia direito e só falava sim ou não. Parecia que tava ficando e me deixando falando sozinho. Bom, obrigado pela referência aí ao meu podcast, mas eu queria dizer que para mulheres, cara, existe um tempo crítico e você foi lerdo, tá? Vamos continuar. Não, antes de eu continuar, fala alguma coisa sobre essa parte aí. Ah, cara, deixa eu ver, não tem muito pra falar, o cara foi beta, não conseguiu aproveitar o famoso timing. Cara, pra mim, assim, eu não sei como é que funciona pras pessoas mais velhas, tipo, sei lá, os tiozão de 30, 40 anos, mas pra mim, cara, se eu for sair com a mulher, ela tem que pagar o dela, cara. Eu nunca vou sair com uma mulher e pagar tudo pra ela, sabe? Até porque, exato, tipo, se você tem uma mulher que ela é criada dessa forma, tipo, ela vai sair num date normal contigo, e ela tá esperando que você pague as coisas pra ela, cara. Agora que eu lembrei, teve uma vez só na vida que eu saí e eu paguei as coisas pra guria. Sabe o que aconteceu? Levei ela pro cinema, paguei o ingresso pra ela no cinema, ela não me beijou e no outro dia ela assumiu o namoro com outro cara. Bom, mas parabéns. Eu juro, cara. Parabéns. Lá na minha outra cidade, cara. Foi isso que aconteceu. Primeira vez... Não, vamos pagar a parada pra ela, vamos lá. Foi isso que aconteceu, cara. Então, uma dica pra vocês, cara. Se ela vier com um papinho de, ah, então você vai pagar tudo pra mim, bloqueia, ou fala, não vou pagar o meu, tu paga o seu. Se ela, tipo, cara, é porque é muito simples, mano, se ela tá interessada em você, se você falar, não, eu vou pagar e você paga o seu, é óbvio que ela vai entender. Se ela falar assim, ai, ela vai falar o quê? Ai, como você é insensível, como você, não, ela vai falar o quê, caralho? Não tem o que dizer, cara, só isso. É, cara, eu tenho a teoria das famosas garantias bucetais. Garantias bucetais é quando você faz o acordo com a mulher antes, conversa com ela, vê que tá tudo no clima, que vai dar certo, aí sim você pode pagar, beleza? Vai, a garantia bucetal, que você tem certeza que vai rolar alguma coisa e que o seu tempo e dinheiro não vai ser gasto em vão. Então sim, é isso. Sim, mas aí não é a mulher da sua vida, é só uma prostituta. Não, cara, é só uma prostituta. Não, nada a ver. Muitas vezes, assim, o cara que se ilude com isso, entendeu? No seu caso, aí você meio que tomou a iludida. Forte. Manda real, cara. Muitas vezes você tem que mandar real mesmo. Manda real ali, então, cara, eu tô afim de você e tal, a gente vai sair. Desenrola pra poder ficar com a mulher mesmo, que é certo ficar, cara. Desenrola pra poder chegar lá na hora e tomar um boxe desse aí no estômago aí, cara. Porra. Desenrola pra dar tudo certo, a gente fica, tá beleza? Vai certo a gente ficar, não é? Então, a gente fica, vai ficando. Se a gente se conhecer melhor, achar legal, beleza, cara. Mas, ó, tem que ser certo a gente ficar. Não faça perder meu tempo à toa, eu tô interessado em você. Você vai corresponder ao meu interesse? A mulher vai falar, poxa, sim. Então, a gente só fica hoje e se conhece. Muitas vezes nem precisa a gente dar uma trepada, a gente dá uns beijos, troca uma ideia, se eu ver que você é gente boa, a gente vai no outro dia, se pega de novo, sei lá, mas tem que ser desse jeito, senão não adianta você se iludir e tentar a sorte. Isso é a mesma coisa que jogar na loteria, cara. Então já garante, pra poder não ficar chateado aí depois, aí, porra, comprei isso, comeu dois Big Macs, dois copos de refrigerante, agora eu tô aqui, cara. Porra, cara. É foda, irmão. É foda. E tem um nome pra esse tipo de mulher, chama Maria Lanche. Maria Lanche, é isso aí. Eu gosto da Maria Lanche, cara. Você paga o lanche e daqui a pouco você come. É legal. Você come e depois come, cara. Ela come e depois é comida. É o dois em um. Famoso dois em um. Vamos lá, voltando aqui ao assunto. Fiquei mal, mas fiquei pior depois que descobri que ela tava namorando um cara que é oficial da Marinha, ganha bem, é mais bonito que eu e é um cara cheio de atitudes diferentes de mim. Olha só, cara, você já resumiu o que a gente acabou de falar aqui agora antes. Atitudes. Ele teve atitudes diferentes de você. O time dele foi bom, cara. Foi na hora. Ah, e sabe uma outra coisa, cara, que eu reparo? Eu falo até mais por mim, assim, né? Porque, tipo, os caras... isso é uma coisa que os caras têm que entender. Que alguns confundem isso, e aí alguns realmente são uns puta cara machista mesmo. Mas você tem que entender, cara, Que, tipo assim, beleza, eu quero sair com a mulher. É, você tem que entender que, tipo, você quer sair com ela, mas como tudo na vida é uma troca, você tem que ter na sua mente que você é um cara bom pra ela, que ela vai gostar de ti. Então você tem que ter essa autoconfiança e falar, não, cara, eu vou conversar com ela pra ela sair comigo porque eu sou um cara foda, entendeu? Por que que ela recusaria? Não tem motivo, eu sou um cara foda. Alguns caras parece que eles pedem por favor pra mulher sair como se fosse, tipo, a mulher vai fazer um favor pra ele. Tem que ser o contrário, cara. Você tem que deixar claro pra ela... Assim, que, né? Isso, você tem que deixar claro pra ela que, obviamente, indiretamente, né? Que ela sair com você é um privilégio, entendeu? Porque, tipo, mano, tu é um cara foda, tu é um cara decidido, tu sabe o que quer, tá tudo certo na tua vida, e aí, por acaso, você convidou ela pra sair. Você tem que ter essa, eu ia falar mindset, a palavra proibida aqui, ó, a palavra dos coaches. Mas tu tem que ter essa mentalidade... É proibida aqui essa palavra, hein? Então, acabou, essa palavra, cara, é a palavra de homossexual aqui, hein? Exato, não, mindset... Não concordo com homossexual, hein? Cancelado aqui, ó, é mentalidade. Você tem que ter essa mentalidade, cara. De falar, não, cara, eu sou um cara foda, vou chamar ela pra sair, eu não tô pedindo nenhum favor. E se ela ficar recusando, cara, não insiste, entendeu? Eu tenho esse meu jeito que é muito curto e direto, mano. Eu troco a ideia e vou levando ali o assunto. Quando eu vejo que ela tá dando uma recusada, não aquela recusada charmosa, sabe? Mas aquela recusada seca, mano, acabou, não tem assunto mais. Não tem que ficar insistindo, cara. Pensa no lado dela também, tipo, porra, mais um cara aqui insistindo comigo. Porque o WhatsApp de mulher, cara, tem pelo menos uns 10 ali, entendeu? O nosso de homem tem 2 no máximo. Isso se a gente for bonito, entendeu? Então é isso, cara. É, tem isso também. E tem outro ponto, só pra finalizar. É isso aí, cara. Ele é oficial da Marinha. Eu já ouvi dizer que mulheres têm... E mulheres de todas as ideologias, né? Elas têm um tesão muito grande como de farda, pô. Então eu acho que isso tem alguma coisa a ver também. É isso aí, cara. O nosso amigo aqui, Dan, foi igual pau de japonês, curto e direto. E vamos lá, continuando aqui. Realmente. Vamos lá, continuando aqui. Eu queria dar um breve relato aqui sobre marinheiro, velho. Se você é marinheiro e viaja por aí, velho, cuidado. Cuidado, mano. Eu já comi mulher de marinheiro. Já vi muita gente comer mulher de marinheiro. Esses caras viajam, vai, volta daqui a 3 meses, tá ligado? E a mulher só sentando na pica dos outros caras lá. Eu não tô dizendo você aí. É, cara, é verdade. Rola pelo contrário também, rola outra coisa também. Simples fato, eu já vi acontecer também, e acontece. Quando os caras é marinheiro, ou é sempre assim. Ou eles são chifrados pela mulher, ou eles arrumam outra família. Eles ficam saindo em viagem, fica 3 meses, eles ficam 3 meses lá com a outra família, depois volta pra cá, depois vai pra lá 3 meses, depois volta pra cá com a outra família. Tem 2 famílias, cara. Aí chega no final das contas, ele abandona a primeira família dele e fica com a segunda família dele. Isso acontece muito, cara. Eu acho isso injusto, entendeu? Mas é complicado, cara. Na Marinha você ganha bem, mas tem essa dificuldade de relacionamento. Muitas vezes acontece isso, do cara tomar chifre, ou a mulher ser fiel com o cara ir lá e arrumar outra família. Mano, é 880 esse negócio aí. Vamos continuar aqui? Cara, resumindo aqui rapidinho, só um minuto. Eu lembro que nesse dia eu tava comendo essa mulher de marinheiro, mano. O cara foi viajar e tal. Aí eu antes de ir pro trabalho, falei, pô, passar ali e falar com ela, né? Esvaziar meu saco um pouquinho antes de ir pro trabalho, se já chegar leve. Aí fui lá, peguei a mulher, dei uns combi nela. Aí fui embora. Mano, 5 minutos depois o cara chegou. Caralho, ela tá no timing do sexo. Até o time do sexo eu tô no tempo certo. Mas, cara, 5 minutos depois, cara, se aqueles caras chegam e vê a gente lá, mano, era morte, velho. É morte, nossa, com certeza. Cara. Eu nunca mais fiz isso, eu larguei essa vida de ficar comendo esposa, cara, dos outros. É porque eu cheguei assim e falei, cara, o máximo que eu ia falar o que pro cara se ele pega? Eu ia chegar, ô, pera aí, meu camarada, não sabia que sua esposa era casada. Vou falar isso pro cara? Cara. Não, fala pra ele, não, eu sou comedor de casado oficial, cara, com registro, certificado, licenciado pelo governo, entendeu? Aí você mostra o cartãozinho pra ele lá, e tá aquele cheat post lá do Looney Tunes lá, comendo a Loli Bunny, que é uma puta gostosa do caralho. Puta que pariu, meu irmão, imagina, eu ia perguntar pra ele, e sua carteirinha, de carteirinha do quê? De corno, cara, todo corno de carteirinha agora, tem um cadastro único, pô, do corno. Sim, licenciado... Tem todo histórico. Legalizado. Do, tem todo o histórico, assim, do cara que é corno, entendeu? Pra quem foi corno, os atrasos, os vencimentos. Vem um boleto, assim, mostrando pra pagar. Porque todo castigo pra corno é pouco, né, mano? Então é isso aí. Quem nunca foi corno também, que joga a primeira pedra em mim aqui. Quem nunca foi corno é porque nunca namorou ou não sabe ainda. Mas vamos voltar ao assunto. Comecei a ficar fudido em depressão. Tentei me matar, mas voltei atrás por causa da minha mãe, que, depende de mim, consegui superar a depressão aos poucos com psicólogo e tô tomando um rumo na minha vida. Sigo virgem e ganhando salário mínimo. Isso não me incomoda mais, só que agora ela voltou a querer conversar comigo e a gente sempre teve uma certa intimidade para conversar. Só que ainda fico meio balançado por ela e não sei o que fazer, é isso. Eu acabo com uma amizade, ele quer dizer que ou ele acaba com a amizade dessa pessoa legal que ajudou ele, ou ele fica ele segue a vida dele, dela como amigo. Ah, sim. Dá seu conselho. Entendi. Aí, dá seu resumo aí que eu vou resumir. Ó, cara, primeiro, ela voltou a falar com você porque ela tá com fome. É muito simples, ela quer sair com você pra você pagar o Big Mac pra ela. Simples, não tem... Cara, não tem, cara. Não tem nenhum motivo dela te recusar, porque assim, quando a mulher recusa você, é aquela coisa da biologia, né, que todo mundo sabe. A mulher não identificou em você o tal macho alfa pra reprodução. E ela identificou isso em você. Aí você acha que do nada ela vai voltar e vai... agora ele é o macho ideal pra isso. Não é. Você não é, cara. Então, assim... Ela pode estar te usando, cara, não só pro lanche, mas como uma carência. Tipo assim, você é o cara que supre a carência emocional dela. Porque o que acontece? A mulher, ela precisa de ter coisas na vida, principalmente pessoas, que sustentem o ego dela, porque a mulher, ela vive basicamente de ego. Porque é isso que faz ela se sentir poderosa e se sentir atraente pros machos bom, os machos foda, né? Então ela precisa ter essa levantada do ego. Você tá sendo o trampolim disso. Só que quando ela pular no trampolim, não é na sua pica que ela vai cair, meu irmão. Vai ser na pica do marinheiro, cara. Então, assim, o que eu posso te dizer, cara, é simplesmente não fala mais nada com ela, cara. Sabe, assim, eu sei que vai ser traumático, vai ser triste, mas, cara, a vida é muito mais do que a buceta dessa mulher, entendeu? Muito mais, cara. Isso é uma coisa que eu tento fazer todo dia e que serve pra tudo na vida, não só pra mulher. Tenta sempre se ver... em terceira pessoa, em qualquer situação que tu tiver, entendeu? Tu tá no trabalho, tu tá na faculdade, tu tá em casa, tu tá com uma mulher, tenta se ver em terceira pessoa e tenta se ver e perceber o quão ridículo às vezes é aquilo que tu faz no automático e acha que é normal, entendeu? Pô, tô conversando com a mulher aqui, tu fala um monte de merda, tenta se ver em terceira pessoa como se você estivesse fora de si, olhando pra você e ver que, tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, olha que eu tô usando toda a minha energia, toda a minha criatividade. Eu poderia ser, sei lá, o maior astro do rock do mundo. Eu tenho essa capacidade pra isso. Mas eu tô aqui conversando com uma buceta fudida que fica me ignorando e que tá me usando de trampolim emocional pra quicar na rola do almirante lá do marinheiro, porra. Porra, tá ligado, cara? Se valoriza, mano. Sabe, para com isso. Sai dessa matrix do sexo. E faz o que tu quer na vida, o que tu consegue fazer de foda na vida. É isso. É isso aí, gente. Eu assino embaixo do que ele falou. Mas, cara, se eu tivesse no seu lugar, eu a comeria agora. Porque ela te acha um lerdo. Mas ela acha que sua pica tem um potencial gigante pra ela. Ela tem um potencial. Se ela tá insistindo ainda em voltar a falar contigo, que realmente ela quer você. Ela quer ficar contigo, sim. Ela quer dar uma trepada contigo sem compromisso, sim. Mas você foi lerdo, cara. E nesse meio tempo que você foi lerdo, tinha outros caras. E ela ficou com outros caras. E agora não tem mais esses outros caras. Tem você que ela queria ficar antes. Mas como você disse que é virgem, que é essas coisas, que entrou em depressão, quase se estourou por causa disso, cara. Eu aconselho você não ver essa mulher, não, cara. A não ser que você esteja com o seu emocional tranquilo, de foda-se, vou comer mesmo e vou embora, que se dane. Se você estiver assim, que nem eu sou, mais ou menos assim, você vai ficar bem, cara. Você vai ficar bem, você vai poder comer ela agora, se vingar, cara. Eu já fiz isso, brother. Eu já tive moleque, me ignorou, velho. Porque eu ficava assim atrás dela, o cara quase ficava tristinho. Mas um dia, velho, um dia eu joguei esse homem que eu tenho dentro de mim pra fora. E um dia ela voltou atrás de mim e eu gozei na cara dela e fui embora. Nunca mais falei com ela. Isso é maravilhoso, cara. Já me ocorreu também. Então... muito bom. Assim, cara, é muito bom, cara. É que nem crack, cara. É muito bom. É bom, mano. É bom. É se vingar dos seus inimigos com prazer. Olha só. Isso. Com prazer, cara. Isso que é foda. Tu tem um prazer foda e, cara, tu fudeu com ela nos dois sentidos, cara. Isso é muito maravilhoso. Exatamente. Então, se você tiver com mentalidade boa, você vai lá, você vai dar uma transada com ela de boa. Você vai chegar nela e falar, ai, ai, devagar que eu sou virgem. Ai, ai. É, não, assim, cara, não. Mete a porra. Cara, vê, entra no X-Vídeos aí, vê como é que os caras fazem. Chega lá, faz 10 vezes pior, cara. Sem sentimento, cara. Mete a rola, foda-se. Você vai chegar lá, ela, boa noite. Vai falar, tira a roupa. É, mas como assim? Tira a roupa, caralho. Aí ela tira a roupa, tu vai comer, ela vai gozar pra caralho, tu vai embora. Ai, acabou. Não, cara, nunca mais conversa com mas ela. É... Mas, comprei cara, aqui, ó. Comprei a briga tranquilo. Do ouvinte aqui. Aí, cara, fica tranquilo, brother. Se você tiver mental bom, se você tiver com a mentalidade um pouco fria, relaxa, conversa com a mulher, na moral. Não seja um cara idiota também. Eu sou frio, calculista. Só que não, seja assim, troca a ideia na moral, entendeu? Mas sempre com o pé no chão e com a cabeça pensando assim, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade, comer ela e vou embora. Entendeu? Fazer igual ela fez comigo. Igual não, né? Você vai fazer melhor. E eu vou ficar com ela e largar ela, eu vou ficar com a primeira que eu ver, a outra que eu. Primeira que eu gostar e ver, eu vou ficar com ela. Eu vou deixar essa porra aí de lado. Mas se você não tem mentalidade pra isso, você é apegado emocionalmente a mulheres que você fica, sugiro que é melhor não, cara. Ou é melhor sim pra você quebrar a cara de novo e ver se você sobrevive dessa vez. Ver se você aprende alguma coisa dessa história. Vira um homem, porra. Ver se você consegue virar o homem que elas tanto querem, mas. Exclusivamente pra você, um homem pra você, que elas vão ficar querendo. Vão ficar querendo, ah, só quero aquele homem, ah, não. Foda-se você, eu quero. E você vai falar, eu quero aquela mulher, quero ficar com aquela mulher, uma maneira de uma mulher legal, isso, aquilo. Ah, cara, só tenta virar esse cara que você. Que tá guardado dentro de você, brother. É só isso que eu tenho a dizer. Eu tenho uma coisa a mais pra dizer. Uma coisa que me ajudou muito na minha autoestima, cara, foi academia. É, agora não dá, porque a gente tá de quarentena, mas eu tô malhando em casa, todo dia. E, cara, é um puta exercício foda, cara. Tu se sente muito bem. Tipo, é bom pro teu corpo, obviamente. É bom pra saúde mental. É bom pra tu se sentir um cara bom, sentir um cara forte, sentir um cara foda. Cara, e é bom pra caralho, cara. Manda aí umas flexão, abdominal aí, dia sim, dia não. E é isso, cara. Tu vai ver que é bom pra caralho. Só isso. Exatamente. Eu sempre falei isso também, cara. Só autoestima, entendeu? Não esquenta a cabeça, não. Não fica assim, ah, tô malhando pra pegar mulher. Não pensa nisso não, cara. Só vai lá, malha. Isso, não tem essa mentalidade não, porque se tu tiver, tu vai se frustrar, porque academia é muito tempo, cara, até tu ficar com um corpo maneiro. E aí tu vai ficar, nossa, eu tô 3 meses malhando aqui e não tô gostoso. Não, cara, porque não é pra isso. Não é pra isso academia, entendeu? Isso é a última consequência. É ficar bonito. Não é isso, cara. Entendeu? Você não sabe se vai ficar bonito. De repente tu tem a cara feia e o corpo bonito, aí fodeu. É foda, né, meu amigo? E... Vamos aqui, seguindo ao próximo e-mail. Esse aqui rapaz, esse aqui é barra pesada, hein? Isso aqui é barra pesada, hein, meu amigo? Se prepare, hein? Vamos lá, tô preparado aqui. Tô com medo, mas tô preparado. Vamos lá. Puta merda! Meu último relacionamento foi com uma filha... Não, não, não. Vou esse aqui, não. Não, vou esse aqui. Por que, cara? O que tem aí? Não. Vou ler. Eu não queria ler isso aqui, isso não, cara. Aí. Não, vou ler essa porra, não, mano. Não, isso aí. Isso aí eu vou deixar pra depois. Eita, caralho. Presentinho. É barra pesada esse aqui também, hein? Outro é mais barra pesada. Esse aqui também é barra pesada. Receber dos e-mails barra pesada. Vamos lá, assim gente. Que é bom. Esse vai ser meu primeiro e-mail na vida. Você não precisa de uma segunda opinião para o que está acontecendo. Para o que anda acontecendo. Já faz muito tempo que eu sinto atração por minha tia. Ela é bem próxima da, minha família. Morava ao lado da minha casa. Mas voltando ao assunto, atualmente tenho 16 anos e creio que estou na puberdade. Portanto, cada vez mais esse pensamento de querer comer a minha tia me vem à mente. Hoje de manhã acordei sonhando com ela. E até pensei durante alguns momentos de tesão... Em tentar algo mais depois. Algo a mais depois da punheta. Esse pensamento saiu. Percebi que seria muito estranho. Já bati punheta na praia enquanto olhava pra ela com 13 anos. Na casa dela, na sala. Enquanto olhava a bunda dela, eu tinha 15 anos. e atualmente já perdi as contas, ando pensando muito nela. Eu já peguei uma mensagem no WhatsApp dela, de uma foto de camisinha endereçada à irmã do esposo dela, meio questionando o motivo daquela camisinha, já que não foi pra ela. Acredito finalmente que ele trai ela. E ela não se afasta porque tem uma filha de 8 anos. Ela está como empregada pro meu tio. Sinceramente, aquele casamento já faliu. Ela não dá atenção à filha e nem à esposa. Desculpe ele. Passa o dia todo trabalhando e chega em casa despirocado. E ele é gerente de supermercado e deve comer todas as caixas. Não, todas não, né? Algumas. Me desculpe o raciocínio bugado. Tentei escrever bem. Estou gostando muito do seu podcast. Obrigado por fazer a maravilha atualmente. Tenho 16 para 17 anos. Ela deve ter o dobro da minha idade. Chua, chua, chua, chua, chua. Eu perco nessa risada. E ela desce sempre... E como é que é? E ela desce sempre nas brincadeiras zoadas comigo. Ela perguntou se queria se raspar, que ela raspasse meu saco. Pra mim, no meio da minha família. Geral ficou rindo, me questionando se eu não tenho um pingo de verdade. Se não tem um pingo de verdade nisso. Valeu, valeu, é nóis. Cara, diz alguma coisa sobre isso. Não, eu peguei só essa última frase aí, que lá, quando ela falou de raspar o saco, todo mundo rindo na mesa. Eu imagino ele com um olhão arregalado assim, tipo, será que ela tá falando sério? Será que ela quer mesmo ver o meu pau? Aí o cara ficou bugado, pô, será que eu rio? Será que o que eu faço agora, tá ligado? Ah, cara, mas porra, sobre... Porra, tesão em tia, viado, que isso, cara? Pra mim isso é muito novidade, porque tesão em parente é uma coisa que realmente nunca me ocorreu, assim. Tem uma prima minha que ela estudou na mesma escola que eu, da mesma sala que eu, inclusive. E todos os caras da minha sala eram tarados absurdamente com ela, cara. E eu simplesmente... E eu era prima... Eu ainda sou prima dela. E pra mim, cara, ela é nada, sabe? Tipo assim, todos os caras da escola tinham um tesão absurdo nela. E eu não tinha nada, né? E nossa. Acabou que agora ela teve um filho... Cara, olha que... Nossa, cara. Nossa, não, só, é não, só desgraça. É só desgraça que acontece. Você nunca pegou suas primas, não, cara? Cara, é porque de prima bonita mesmo, eu tinha só ela mesmo. Mas, tipo assim, eu sabia que ela era bonitinha, mas não tinha zero tesão nela. Tipo, ela não fazia o meu tipo, né? Só que agora ela acabou, sabe como que ela tá agora na vida dela, cara? Ela deve ter o quê? 23 anos. Ela foi num show de sertanejo. E, cara, isso que é o foda. Ela não... Ela viveu uma vida quase de classe média alta. Assim, ela certinha na vida, estudou em escola militar... A mãe foi muito conservadora, por assim dizer, né? E olha como é que ela terminou, cara. Ela foi num show de sertanejo, porque ela é dessas meninas de sertanejo, né? Aí um cara jogou um papozinho nela ali no show, começaram a dar uns beijos, ficou muito quente o negócio, eles foram pra um canto, no meio do show de sertanejo lá, que tinha lá na minha cidade, arrumaram um canto, fizeram a parada, não usaram camisinha, o cara gozou dentro, o que aconteceu? O bebê. Aí o que aconteceu ainda, de combo, adivinha, o cara meteu o pé, quando descobriu, e aí, agora mais um combo, quando o moleque nasceu, adivinha o que aconteceu, apareceu um cara bobo pra assumir, aí um cara assumiu, um filho de outro cara, é muito bom, cara, não, peraí, olha no céu, cara, olha no céu, é um pássaro. É um pássaro. Oh, meu Deus. É um avião? Não. Não, é o quê? É o Capitão Salva-Puta. Pô, cara, e o pior é que ela sempre teve essa fama, sabe, de menininha... Ela sempre teve a fama de menininha patricinha, que, né, que faz muitas coisas sexuais controversas, né? E aí ela acabou que ela desafiou o limite da loucura, fez isso, cara, isso que é o foda. Ela transou num show de sertanejo, pra começar, sujo, sem camisinha, com um cara que ela conheceu ali, e o cara gozou dentro, cara. É tipo assim, é o combo da desgraça, é pedir pra dar errado, cara. Isso que não entra na minha cabeça, como que alguém consegue ter toda essa lista de desgraças, superar cada uma delas e achar que tá tudo bem, que não vai acontecer nada, sabe? Foda, cara. Rapaz, é. Foda. E, cara, essa sua prima é louca pra caralho. É louca, não. Bicho. É que louca. Isso, é louca. Ela tem uma zona no chiqueiro, mano. Tá louco. Não, o lugar que tinha lá na cidade que fazia os shows chama... Não, não vou dar o nome porque vai entregar, né? Mas, tipo assim, era um lugar que era, tipo... Cara, é literalmente uma exposição de gado. Literalmente, exposição de gado mesmo, de boi, vaca. Era esse lugar. Então, tipo assim, o chão era de terra, tinha cocô de vaca, cara. E aí, do lado, tem um palco pra o sertanejo. É nesse lugar que nasceu o menino dela. Nesse então, lugar, cara. Qual é imagina, cara. Qual é a diferença de transar aí no meio do mato? Acho que nenhuma, né? Ah, não, no meio do mato você não tem mais ninguém em volta. Nossa, cara. Imagina... Véio, é muito... Cara, isso é muito sacanagem com o moleque, cara. Porque imagina quando ele perguntar, mãe, você sabe como que eu nasci? Que ele vai... Mano, cara, isso é muito triste, cara. Eu juro que isso é muito triste, mano. Eu fico mal com isso, cara. De verdade, sabe? Fico muito mal. Aí o que aconteceu? Não, só pra finalizar. Aí minha mãe falou assim, ô Dan, vai lá ver o menino lá, vamos botar o nome dele aqui, né? Joãozinho. Vai lá ver o Joãozinho da sua prima, já nasceu. E eu não queria ver o moleque de jeito nenhum, porque eu tava com raiva dela, do que ela fez, né? E aí todo mundo, tipo, não, ó, o presente de Deus, o menino nasceu, não sei o que lá, é um presentaço, né? Feito do lado de bosta de vaca, o maluco meteu o pé e o outro bobo veio assumir. Porra, presentaço esse aí, cara. Salva a puta, cara. Cara, tem um e-mail aqui. Nossa, que tem uma, parece que tem uma poesia no final. Você consegue interpretar a poesia? Consigo um pouco. Manda aí, no chat. Vamos ver se eu consigo interpretar. Eu escrevo um pouco, né? Quer dizer, escrevia mais antigamente poesia. Eu meio que escrevo romances hoje, mas vamos ver. Já pode ler? Fique à vontade, meu amigo. Tá, peraí. Tem que ler o e-mail ou... E o e-mail, se você quiser, se você puder interpretar a poesia depois, você faça isso. Tá, vamos lá. Anonimato. Gostaria de me declarar e que me desse espaço em seu podcast. Existe uma pessoa que há pouco tempo me fez um cara perdidamente apaixonado. Se ela estiver escutando isso, provavelmente não, gostaria de dizer a ela que apesar de nossos caminhos terem se cruzado tardiamente, respeito todas as decisões, respeito com quem ela estiver, o sentimento é sincero. Respeito com quem ela estiver. A gente sabe que não, mas beleza. Ela é uma boa moça e cuida bem de quem ama. Acho seu par um cara de sorte. Apesar de tudo, torço que ela seja feliz com ele. Porque quem gosta de verdade deixa o próximo ser feliz. Tá. Ela realmente me deixou caidinho por ela. Eu, mais do que ninguém, sou um cara com os pés no chão e sei que devo respeitar o relacionamento alheio. Mas eu só queria que um dia tivesse uma chance com ela, nem que fosse por um dia. Ela também se sente atraída por mim. Mas ela ama seu namorado e sempre diz... Cara, isso aqui tá muito... Tá muito estranho. Mas ela ama o seu namorado e sempre diz que sou a sua perdição. É isso aí, cara. É o confessamento de traição aqui, é verdade. Quem verdade, nunca amou bicho. Alguém e se atraiu fortemente por outra pessoa e ainda assim respeitou seu relacionamento? Cara, acredito que ninguém assuma isso. Mas a verdade é que todos sentimos atração e desejos por outras pessoas, mesmo amando quem tem ao lado. Ah, cara, isso aqui é... Porra, é porque o desejo, ele é puramente biológico, sabe? Então, não tem como você controlar isso racionalmente, moralmente, sabe? Então, assim, é óbvio que vai ter. Esses dias... Não, esses dias não. Tem um tempo atrás, eu gravei um podcast com uma amiga minha de escola, que eu era finzaço, só que eu fui beta e depois apareceu um outro cara e agora tá namorando ela, né? Então, eu fui bobo pra caralho. Só que agora eu tô um pouco melhor, né? E eu converso direto com ela. E nesse podcast, eu perguntei indiretamente se ela tinha vontade de fazer alguma coisa comigo, né? Como que eu perguntei isso? Eu não perguntei direto. Eu falei assim, cara, toda relação de amigo entre homem e mulher sempre tem uma tensão sexual, né? Aí ela falou assim, É verdade, né? Ou seja, até um confessamento de traição ali, é verdade. É, cara. Mas é, isso é, mas, é um fato. Mas, né? Mas você não tá fazendo nada pra mim, tanto faz. Que se a pessoa tipo, tem interesse pela outra, ama uma, meio que sente uma atração pela outra, mas não tá fazendo nada, acho que pra mim é normal, cara, aceitável, porque mesmo quando eu tava junto, casado, eu sentia atração por outras pessoas, mas só que eu não manifestava, ficava na minha. Todo mundo sente atração por todo mundo. Não tem jeito. Não tem como, é inevitável, cara. Sabe? Só que assim, eu acho que o problema em ela ficar meio que alimentando isso. Tipo assim, ela confessar uma vez ou outra, ah, cara, você sabe que por você eu tenho uma queda e acabou o assunto? Beleza. Agora ela ficar tocando nisso o tempo inteiro, aí já é preocupante, cara. Aí ela já realmente quer que você foda a bucetinha dela. Vamos continuar. Gostaria de declarar... Pera aí. Gostaria de declarar... Ah, vai. Não, pode continuar. Posso? Beleza, beleza. Gostaria de declarar pra ela neste meio, com palavras-chave, onde só ela vai saber que sou eu. Pequena amorzinha. Que é as palavras-chave, né? Que ele usou. Sei que não podemos, mas não custa imaginar. Talvez isso um dia passe quando encontre uma nova namorada, pois estou aberto a seguir a minha vida normalmente. Mas agora é o agora e quero mesmo viver essa fantasia que não faz mal a ninguém. Porra, agora é o ouvinte, porra, que isso, recitando o poema pra amada. Que isso? Então, gente... Não, é muito bom, peraí. Tu acabou de ler e-mail de um cara fudido lá que queria se matar, que não se matou por causa da mãe, e aí do nada você tem um ouvinte recitando poemas, cara. É a diversidade do. É a diversidade, do bicho. Ó, é verdade. E é isso aí, gente. Eu tô vendo aqui que tem uma poesia aqui embaixo. Meu amigo, a gente vai abrir um espaço aqui pra você. Você vai soltar seu coração pra essa pessoa. Eu sei que você não vai conseguir ficar com ela. Como você disse aqui, você acabou de recitar poeticamente que. Mas agora é o agora e quero mesmo viver essa fantasia que não faz mal a ninguém. Isso realmente não faz mal a ninguém, você pode viver sua fantasia na sua mente aí. Então você vai ter nosso espaço aqui pra poder recitar essa poesia. E é hoje que você vai conquistar essa mulher, hein? Tô brincando. Mas é isso aí, gente. Aqui no podcast Falando Sozinho, aqui temos cultura e temos poesia. E vamos deixar um escritor, né? Eu chamo você de escritor. Pra mim, quem escreve livro é escritor, então... Exato. Vamos deixar o escritor interpretar essa poesia de coração para essa pessoa. E você, menina, escute com bastante atenção e carinho, porque é difícil os caras fazerem isso hoje em dia, né, cara? Um cara falar uma coisa dessa, assim, sei lá, meio difícil. Então aproveita essa experiência. Verdade, cara. É, então aproveita essa experiência aí na sua vida aí, que isso é uma experiência, cara. Não passa de uma experiência. Então você aproveita essa experiência e é meio que uma declaração de uma coisa incerta. Vamos lá, mulher que foi a inspiradora deste poema, o meu amigo aqui declara ele pra você. Vamos lá. Querida, queria tanto saber por onde em seu coração caminhar e ter você pra mim. Sabe, minha linda, pequena amada, não sei quanto tempo aguentarei. A ausência dos lábios teus, de suas carícias e abraços. Apenas queria que soubesse que eu abriria mão de mim mesmo para tê-la aqui por um dia. Quero que entenda que é você a que penso a cada instante solitário, a cada momento que vejo suas fotos, em que desejo tocar em seus vestígios. A cada vez em que desejo você, Eu me odeio mais, pois você está distante das minhas mãos. O que gostaria um pouco mais nessa vida é seu corpo nu, um sexo sincero, sentir o suor descendo sobre o meu, sentir você tremer e amolecer de tanto prazer. É o que eu gostaria um pouco mais nessa vida, fazer parte do seu orgasmo, e mesmo que juntos não ficássemos, jamais se atreveria a esquecer que apenas um dia... A levei da cama as estrelas e com paixão e fervor em meio a tanto prazer, a fiz e além. E mesmo que se não nos encontramos outra vez, eu tenho plena certeza que vai se tocar, gozar e pensar em mim. Porque fiz com paixão e a paixão é a minha motivação para com apenas um dia em toda a sua vida a fazer completa pela eternidade. Cara, com a qualidade cultural dos ouvintes. Pra esse poema maravilhoso. Eu tô duro. Eu tô duro. Imagina ela. Nossa, ela tá saindo uma cachoeira aqui, ó, do meio das pernas, cara. Rapaz, ela não se aguentou, cara. Você vê como é que começou tão romântico e foi chegando a um estágio de sacanagem, fluindo. De destroçamento anais, de sexuais, e de repente tudo foi se acalmando. Sim, cara. Não, esse eu gostei muito desse poema porque... Ele realmente foi uma espécie de dança do acasalamento, assim, foi bem selvagem, foi visceral, porque começa suave, começa leve, começa romântico, doce, e depois parece que vai se desvelando, o véu vai sendo rasgado, e aí começa a vir toda aquela coisa natural, selvagem, de sexo explícito, e pau na buceta, e gozo, e não sei o quê, e depois volta pra serenidade. Foi uma coisa assim... Eu gostei, cara. Eu gostei da fluidez, de como isso aqui andou, sabe? Foi bem natural, sabe? Eu gostei pra caralho. Dou nota 9,5. Só não dou 10 porque... Não sei, porque eu não quero dar 10 pra inflar muito seu ego, não. 9,5. É isso aí, gente. Olha só essa declaração aqui no... podcast falando sozinho. Se você ouviu isso, eu acho que eu não vou botar no ar não, cara, que se eu botar no ar, acho que essa mulher vai largar o namorado dela. É. Vai ser o responsável pela traição aqui, ó, depois o cara vai querer encrencar com nós, imagina não. Se o cara é marinheiro, aí fodeu. Marinheiro Popeye come os espinafre, vem aqui e mete a porrada em todo mundo. Nossa, eu não quero fazer parte dessa brincadeira não, cara, porque então. isso que tá com potencial de estragar casamentos. Primeiro a gente leu lá o... Não, você, né? Você é o comedor de casada, agora tem o cara que faz a casada terminar com o esposo, cara. O marido. Nossa. Só tem os traidores aqui nesse podcast, cara. Nossa, foi poético isso, cara. Foi tão apaixonante, selvagem. Sim, cara, foi bem um filme mesmo. Foi como tomar um uísque, cara. Uísque, quando você... Sério, foi bem um uísque mesmo, porque quando você... Isso eu falo como um degustador de uísque, né? Quando você cheira o uísque, né? Você vai experimentar o aroma do uísque, você geralmente percebe que a maioria dos uísques, eles têm um aroma doce, suave, porque ele foi maturado em barris de sherry, que são frutas doces e tal. Quando você toma, você sente um ardor, um apimentado, que rasga a sua boca inteira. E quando você finaliza ele, quando você ingere ele, toda aquela doçura do começo, ela volta. Então, ela é aparentemente doce. Quando você tem o contato, ela é selvagem. E no final, ela é refrescante. Então, exato. Aquele equilíbrio maravilhoso, cara. Isso aqui foi muito bom. Muito bom, cara. Muito bom também. Acho que deveria ter um livro desse cara só disso daí. Não, olha aqui, eu acho que Machado de Assis não era tão bom assim, não. Nem esse cara é. Só. Ah, mas talvez se não existisse Machado de Assis, esse cara não estaria escrevendo isso. Que pode ter sido a influência. É verdade. Entendeu? Sim, então o Machado de Assis é o meu primeiro, esse cara é o segundo dos literatos brasileiros. Então é o nome. A palavra-chave é pequena e amorzinho, então, pequena. Então aproveite essa poesia que talvez não deva ter outras, né? Sei lá. Não sei se esse cara vai escrever isso de novo, vai mandar pra cá de novo. Mas é isso aí, cara. Acho que o cara fez de coração, boa índole. Porque se fosse um cara de maldade, ele tentaria fazer qualquer coisa pra separar você do seu namorado. Mas não, ele só gosta de você. E ele sabe que não é possível ficar com você, mas ele deixa você viver e você com seu namorado quieto aí. E respeita isso. Mas isso aqui são... agora falando sério, cara. Isso aqui são homens extremamente raros, cara. Se fosse um homem mesquinho qualquer aí, ele tentaria mandar mensagem pra ti falando: ó, ouvi dizer que o seu marido é isso aqui, seu namorado é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ia começar a vir de papinho, ia tentar minar a sua relação. Mas esse cara não, cara. Esse cara, ele foi tão homem que ele entendeu que ele tem uma vontade, só que ele se sobressaiu à sua vontade e foi virtuoso. E ainda declarou um puta poema aqui, ó. Que pra mim, se falassem que foi o Fernando Pessoa que escreveu isso aqui, eu acreditaria. Muito fácil. Muito fácil. Assim, ó, com nenhuma dúvida. Sério mesmo. Rapaz, rapaz. Valoriza esse cara. Eu daria pra esse cara. Falei, ó, beleza, eu tô namorando, mas vou dar pra esse cara. Porque cara, foi muito bonito isso aqui, cara. Merece. O cara tocou até o coração do Dan aqui, mano. Tá louco. Que isso, cara. Não vou falar isso, não. Eu ia falar que eu daria pra esse cara, mas não é verdade, mano. Mas muito bom, cara. Muito bom o poema, sério. Se fosse nota 10, eu te dava. Mas nota 9,5, aí não vou dar, não. É isso aí, então, mano. O cara é sujeito homem de assumir a qualidade dele. De não atrapalhar a sua vida. Porque na vida, se apaixonar faz parte. O que não faz parte é você não respeitar a outra parte. Você não respeitar a pessoa. Tentar entrar na vida dela. Tentar tirar a tranquilidade do relacionamento dela só pra preencher seu ego, seu vazio. Então, isso aí eu não concordo mesmo. Eu concordo nesse caso aí do cara ser apaixonado, respeitar a pessoa que a pessoa tem relacionamento e estar disposto a seguir a vida dele, quem sabe se apaixonar por outra pessoa. Concordo? Concordo, cara. É isso aí. Mandou muito bem esse cara do poema, cara. Gostei de verdade, cara. Tô emocionado aqui. Então vamos fechar esse bloco aqui com o nosso amigo aqui. Não use drogas. Não use drogas, não coma a mulher dos outros. Exato. Acho que esse devia ser seu jogo, né, cara? Não use drogas, não coma a mulher dos outros. Esse aí é os 10 mandamentos, cara. Os 10 mandamentos. Entendeu? Mas é isso aí, cara. Então... Tamo junto. Muito bom. E, porra, o podcast agora terminar com esse e-mail aqui. Porra, cara. Tô tão emocionado, cara. Eu acho que eu vou até chorar um pouco depois. Vai guardar esse e-mail de presente pra você? Não, eu vou transcrever isso aqui, ó, pro papel, cara. Emoldurar na minha parede aqui, cara. Isso aqui foi... Isso aqui tem tudo... Isso aqui é a lição, hein? Da vida, mano. Isso aqui tá tudo aqui, cara. Entendeu? Tudo tá aqui. Que a receita do universo tá aqui. Que declaração do século XXI é essa, hein, cara? Nossa. Mas meu Deus, isso aí, cara, meus amigos. Sinceramente. A gente vai finalizar aqui... A gente vai finalizar aqui esse bloco e o próximo bloco vai continuar com outro podcast. E nosso amigo aqui vai dar as considerações finais dele. Vai lá, meu amigo. Então, pessoal, é muito bom participar aqui. Tá tendo a minha voz sendo escutada por esses ouvintes maravilhosos espalhados por todo o Brasil e o mundo inteiro. Muito feliz de estar aqui, cara. Próxima vez que tu puder me chamar, pode me chamar que eu vou participar com muito prazer. E só fazendo o meu pequeno jabá, cara, eu sou o Não Use Drogas Podcast, você pode me encontrar no YouTube e no Spotify, Não Use Drogas Podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu dou preferência ao YouTube, então me segue lá. E é isso, cara, vê lá os meus podcasts, tem podcasts de 5 minutos, tem podcasts de 1 hora, vai lá e se delicia, cara. E é isso, tamo junto. É isso aí, gente, eu quero indicar também o podcast dele que ele gravou junto com o Limbo Podcast, vamos lá dar uma olhada lá. Acho muito interessante o podcast dele, achei muito bom ter se unido pra poder gravar. E vamos lá, cara, dá uma olhada lá, dá uma força, você que é da esgotosfera, vai lá, dá uma força lá também, cara, dá um like lá, deixa um comentário, porra, ajuda, velho, ajuda. Anima os caras a postar. Faça isso, cara, eu sempre faço isso, eu sempre dou meu jeito de falar alguma coisa, nem que seja só pra deixar um like e ir embora, velho. Mas ajude os caras, temos também a página Esgotosfera Podcast, onde é publicado os podcasts que saem no grupo. É publicado lá também. E tem um grupo também, Esgotosfera Podcast. Esgotosfera, deve ser podcast também, né? Esgotosfera Podcast. Não é a foto de um esgoto, tá? É a foto onde tem um burro na capa, é o grupo. Tem a página aí também, né? Do Não Use Drogas. Tem minha página também, do podcast Falando Sozinho. E tem uns podcasts que Eu não vou indicar os podcasts aqui agora, que a gente vai pro segundo bloco, mas só vou indicar que a gente, quem tá aqui agora, que é o Não Use Drogas. Dan, muito obrigado pela sua participação aqui nesse especial Mulheres. E tenho muito outros e-mails sinistros pra ler aqui. Esse aí é só o começo, gente. É só a parinha, né? O começo já entrou rasgando já, né, mano? Que isso. É só aquela pitadinha que a mulher te dá lá na confeitaria pra você tomar um... Sentir um pouquinho do aroma, do doce, sabe? Só um pitelzinho, cara. Mas vai vir uma trozoba maravilhosa daqui a pouco, cara. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado, Dan, pela gravação, pela sua ajuda aqui. É isso, cara. Tamo juntos. Pela sua disponibilidade. E vamos ao próximo bloco.